Salvador, muito boa, 0115, Oxanel 6315, corrijo. Sim, Oxanel 6315, mantenha a posição, aguardando instruções. Mantenha a guarda. Bravo Alfa, tá visual, prossegue. Lima Bravo Alfa, livre pouso, pista no zero, vento 060 graus, 04 nós. Bravo Alfa. Na 6315, alinha e mantém, pistão no zero. Alinha e mantém no zero, 6315. Lima Bravo Alfa, solo 52, 12, 19. Solo Salvador, o Lima Bravo Alfa, livrado pela Delta. Lima Bravo Alfa, L44? Afirma. Negativo, não está familiarizado, mas tem a carta aqui, prosseguirá então via Alfa, Juliette, Pati 1, Lima, Mike, Quebec e chamar a torre para cruzamento da pista. Tá te mandando pouso aí aos 30, reporta quando liberado pelo centro, até já. Decolada 5-4, controle 1-935, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Boa tarde. Recife Center 12545, Sanable 12685. Salvador, muito boa, 6315 da Ocean, né? Tá Charlie Oceano 63, no 5, contato radar decolagem, sul para o Rio 360, saída da El Lida Bidev. Zero da El Lida Bidev, 316. Rua do 65, Salvador de Porto Control. Go ahead. Bahia Salvador, Rua do 65. Rua 65, switch frequency now, receive a send 12545 if enable 12685. 12545, enable 12685. Boa tarde, Azul 4065, está ciente da informação, Tango para autorização. 4065, informação, copia? Afirmativo, copia, 4065. Azul 4065, autorizado, Salvador Campinas, 360, decola no zero direita da Euleda Bridge, na Bridge intercepta pelo 16. Controle opera em 11935, transponder 5535. Está autorizado Campinas 360, da saída da El Leda Bridge. Propresulou número via, controle 119.35, 5535 no transponder. Para acompanhar a informação em informe, azul 4065. 4065, chama posicionamento. Chama. Salvador, boa tarde, é o Pantanal 4710, informação em resposta. Vai Pantanal 4710, contato radar disponível 050 na Pro de Mare para chegada a Mare, altímetro na 019. 019, desce ao 050, Pro de Mare, o Pantanal 4710. Ocean 6315 solicita provador de zero da formação. Ocean 6315, livre de VIP, confirma por quantas milhas? Ah, seria umas 60 milhas aqui. Proa 220 por 60 milhas, confirme? Afirmo, 230 na verdade, 6315. Proa 230 por 60 milhas, gente. Livre desvio, Ocean 6315. Livre de Gilma, 315. Paulo, Salvador, Força Aérea 2560. Força Aérea 2560, copia? Afirmativo. Autorizado, Salvador, Brasília, 360, via Pêrdulo 17. Decola no 0 direita, saída gole e transição ao fito. Controle em 19935, transponder 5521. Autorizado, Brasília, 360, Pêrdulo 17. Decola com a onda 0 direita, saída gole e o fito. Seja na frente, é o controle. Cinco meia zero, está no pátio de autoridade? Está pronto o funcionamento? Funcionamento um, confere da 560. Torre Salvador, o Lima Bravo Alfa na Quebec para ingresso na pista para Backtrack Parte 4. Sim, está livre, reporte livrando, Lima Bravo Alfa. Livre ingresso, reporte livrando, Bravo Alfa. Salvador, o 6315? Janeiro 6315, prossiga. O ideal, pelas informações que a gente tem aqui, seria eu, de alguma possibilidade? O Janeiro 6315, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25 e solicite o mesmo. 288.3325, obrigado, boa. Salvador, Oceané 6326. Oceané 6326, acena identificação. Fui na proa de Mari para a chegada Mari. Desça até nível de voo 060 na chegada Mari. 060 na chegada Mari, Oceané 6326. Pronto para o pushback acionamento, azul 465 na posição 8. Autorizado, chame táxi, azul 465. Autorizado, chamada táxi, 465. Pantanal 4710, desça para 2000 pés, QNH 1011, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte habilitado no localizador. Autorizado ILS, chamais autorizado, desça 2.000, Pantanal 4710. Xanem 326, desça até nível de voo 050. 050, Xanem 326. para o táxi azul 4065, estamos com 123 a bordo, 4 horas e 55, autonomia, altar na Galeão. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponte espera no 0, torre 118, décima meia dúzia, altímetro no 091, azul 4065. Sente Juliette Alfa, ponte espera torre 18, décima meia, azul 4065, ajuste no 091, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Lima Brava, boa tarde. Salvador, 6314. Oceano M314, prossiga. Por gentileza, confirme o nosso número de aproximação. É o número 3, Oceano M314. Obrigado. Salvador Azul 4065, boa tarde, próximo ao ponto de espera, tá 1-0, pronto. Boa tarde, Azul 4065, Alinda, cola pista 1-0, vento 07, 0 grau, 08, nós. Alinda, cola 1-0, Azul 4065. Mantém 5.000, o Xanam 3.26. Xanam 3.26, desça para 2.000 pés, que é legal, no 0.1. 2.000 pés, o Xanam 3.26. Xanam 3.14, desça para nível de voo 0.50. 0.50, 3.14. Solo, passarido 2.2.2.3, está pronto para o táxi. Está com 12 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, alternando Salvador. 12 a bordo? Somente. Só confirmando, será o número 2212. Ciente, táxi de Juliette Alves, ponte espera no 0, torre 118, só meia dúzia, altímetro no 0, 9. Ah, ciente, graça boa. Doro, Força Aérea 2560. Tá pronto o acionamento? Afirmativo, no pátio de militar. Autorizado, chame táxi. Fala Salvador, passaria 2230 para pushback e acionamento. Passaria 2230, tá livre de um táxi. Samara 30. Train, reporte habilizado no localizador. Sim, André, contato estabilizado, chalé 6326. Oi, Salvador, boa tarde, Pantanal 4710. Boa tarde, Pantanal 4710. Continue a aproximação, reporte quando visual. Aí, reporta visual, Pantanal 4710. Xené, 6314, autorizado foi chegada a Mari. Tá na Mari, tá pro onde? Etapa, 6314. 3-1-4, após Mari, autorizado voa ETAP. Nós estamos voando ETAP da presente, Índia, Tango, Alfa, Papá. Agora 28 milhas. 7-6-3-1-4, Centro Recife autorizou o senhor voar Mari para a chegada Mari, confirme. É, a gente não está entendendo aqui, a gente foi autorizado a chegar na Mari, estamos fazendo a chegada Mari. A chegada a Mari começa em Mari. Agora o controle lhe autoriza voar ETAP para completar a chegada a Mari. Ajuste 1011. Ok, 6314. Controle Salvador, Azul 4065, boa tarde, decolando a sua escuta. Azul 4065, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Suba 360, saída da EL, 4065. Pantanal 4710, trem de pouso baixado, travado. Gente, Pantanal 4710, livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, 069, pista molhada. Entendo, pista molhada, autorizado pouso, pista no zero, Pantanal 4710. Para táxi, passaria do 2230, tá com 31, no... oh, desculpa, 3232 a bordo, alternando Salvador do Nosso Senhor do Bonfim aqui, e estamos com 3 horas e 50 de autonomia. Gente, eu estou deixando copiar o POB, 61? Não, 31, 31. 31? Positivo. Ciente, passarei 2230 Alfa Juliette, corrigindo, Juliette Alfa. Fala de espera da 90, torre. 1118, pessoa 612, altímetro 90, nono. Juliette Alfa, quanto espera 1812? Ajuste 1011, 2230. Zé. E Romador, Força Aérea 2560 para o táxi, está com 10 a bordo. Zé. Nagui. Pronto. Fabião, Força Aérea 2560. É o Força Aérea 2560, pronto para o táxi, com 10 a bordo. 10 a bordo, ciente. Táxi autorizado, até interseção do baixo autoridade. Quando lá, chama a torre em 18.6 para ingresso na pista. 2560, chama na torre 18.6 para ingresso. Zé, depois 1234. Já é. No 4710, Saulo Alzano 5, livra direito no 219. Boa tarde. Direito no 219, obrigado, boa tarde. Salvador, tá, o Pantanal 4710, livrando. 4710, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 05, Pantanal 4710. Sono 0, vento 090 graus, 079. Pequeno 0 do Patrulha 222. 314, desça para 2000 pés, que é negar no 011. 2011, no ajuste 1000, o Xené 6314. Olha, Azul 4065, solicita desvio de direita para 230. Azul 4065, confirme por quantas milhas o desvio? Aproximadamente 50 milhas essa proa, 4065. Azul 4065, livre desvio. Autorizado, 4065. Azul 4065, confirme. Proa 230 por 60 milhas? Afirmativo, 4065. Proa 230, 60 milhas. Ciente. 649 autorizado Salvador Ilhéus 240, decolando aqui São Lázaro direito, vai ao Leda, controle 11935, transponder 5552. 11836. 1986 agora. 5552. Afirmativo 240, conforme plano, decolando da 10, da EL, Leda, 1935, controle 5552, o gol 1649. Chame para posicionamento, gol número 49. Chamar. Está molhada. Sente, é pontela visual, confirma, está chovendo sobre o campo? Chuva leve, intermitente e a pista molhada. Ok, sente. O 786 está pronto para cópia? Estou confirmando, é Porto Seguro 500 pés? Gente, 8786 autorizado, Salvador, Porto Seguro 500 pés, decolando da 1-0 com curva direita via Litoral Sul. O controle em 119 decimal 35, aciona 0126. Afirmativo, 8786 está no pátio militar, correto? Chame para o pátio de decolagem, 8786. Só confirmar, Pantanal 4710 é o 513, o portão. Pantanal 4710 é o 03. Seguindo o 03, Pantanal 4710. Avistando, Oceano 6326, baixar travado. Sente, Oceano 6326, livre pouso, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 07 nós. Autorizado pouso, 6326. Azul 4065, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25. 288 3325, Recife, Azul 4065, boa.